Eu queria estar chamando o mano aqui que sempre soma com nós nas nossas apresentações. E ele é conhecido como poeta e palhaço. Diretamente de Suzano, chega mais. Mano José, uma salva de palmas aí pro Mano José, certo? Aê! Boa tarde. Em homenagem ao evento de hoje, protesto. Eles não jogam gás lacrimogêneo como se precisássemos de ajuda para chorar. Eles usam cacetetes como se já não bastasse a chaga da indignidade. Eu ouço as sirenes rasgando o silêncio da noite como se a incriminassem, como se os crimes mais hediondos não fossem praticados em pleno dia. Ah, meu Brasil, o progresso é uma ordem que jamais cumpriremos. Entretanto, a nossa maior anarquia é sonhar e nesses sonhos acoitar desejos que estamos proibidos de realizar. É isso. Aê! Mais uma aí, José. Tudo que ele falou a meu respeito, a recíproca é linda, falsa. É falsa, linda e verdadeira. A respeito do evento de hoje, é preciso conhecimento, é preciso iniciativas como essa, dessa biblioteca, desse núcleo que tem aqui, para a gente entender como, para quê e por quê. Sistemas totalitários sempre caem ciclicamente. Eles caem pela luta dos que os combatem, eles caem pela negligência dos que o defendem e eles caem porque são suicidas, são feitos para se degenerar de dentro para fora. O nosso problema é a necessidade de conseguir conhecimento para agir a partir da queda desses sistemas, porque ou eles se refazem sozinhos, ou os que o defendem o refazem, ou no pior dos casos, nós que os combatemos, os refazemos, ainda piores, ainda mais invencíveis contra nós mesmos. Não acompanhei, eu vim falar meio por alto dessa polêmica, de um tal do turbante aí. Quando o governo Dilma caiu, todo mundo acusou a esquerda institucionalizada de ser arrogante. Será que nós, os militantes, estamos sendo medíocres? Estamos nos matando entre nós mesmos por nada? Para que a gente pense, para que a gente faça essa autocrítica, porque coletivos fortes são feitos de indivíduos fortes. Autenticidade e reflexibilidade. Só um minutinho. Acordei cedo e não arrumei a cama. E não fui trabalhar. Havia tido uma conversa com o espelho. Ei, você aí, desta outra dimensão, que sabe todas as coisas e não responde nada. Fale a verdade ao menos uma vez, sem cinismo e sem sarcasmo. Pois deixe a fogueira acesa. É preciso destruir o que já vem capengando. Selar os velhos caminhos para nascer a nova possibilidade. E antes de armar a forca, é preciso perguntar a si mesmo se as suas verdades não levarão ao cadafalso. E antes de amar, é preciso odiar com toda a força que puder compreender. Eu não sei o que estava sentindo. Mas devo ter perguntado da forma errada. De qualquer forma, qualquer que fosse a resposta, não adiantaria nada. A ilusão de uma vida inteira se desfez em menos de um segundo. Muito obrigado. Valeu, obrigado.